Repertório novo. Geleia Mickey. Doguinha CDs. O Moral de Alagoinhas. Não tô jogando pra... Aqui se faz, aqui se paga. Vai preparando pra latada. O que eu bebi, cê vai beber. O que eu sofri, cê vai sofrer. Vai ver quanto custa eu amar alguém que não vale nada. Traição, uma hora tem volta. Ela vem, não bate na porta. Porta, tô aqui ansioso esperando sua vez chegar. Deixa! E na mesma moeda dobrado o valor. Bonito! Acácio CDs. Só sei que no final vai sorrir.